Фаля Кличика. Mas você dessa forma, você erra o meu nome, e aí eu acho que há uma confusão que é muito saudável para quebrar o paradoxo da certeza, que é a verdade que ele age na arte de maneira a determinar o indeterminável, e acho que a arte e o Sdeba precisam dessa diversificação do significado da coisa enquanto substantivo ativo das palavras. Então, Rodrigo por Marcelo, Marcelo por Rodrigo, Fábio por Pedro, por Diogo por Marta, é tudo do mundo do cinema, do significado da semântica. Bom, pessoal, estamos aqui para mais uma Falha Crítica. Ih, e hoje... Olha, o Du sem gritar parece um Lord Inglês. Ficou, cara, ficou. Mano, eu não acreditei, cara. A gente tem hoje. Traga o Eduardo de volta. Parece um Lord Inglês, cara. Eu tô imaginando aí, cara, ele interno. Eu estou conseguindo vê-lo segurando uma xícara de chá com o dedinho levantado. E o cachimbo na outra mão, hein? Cachinho na outra mão. Estamos aqui para discutir qual é o futuro da nação e qual que é o melhor chá inglês. Deixa comigo aqui, ó. Agronomia. Aqui, ó. Agronomia. Deixa comigo aqui. Não atrapalhe o menino, por favor, senhor Lorde, continue. É, e hoje nós faremos o último top alguma coisa do ano. Você promete que será o último. Que esse ano foi o ano dos top. Puta que pariu. Pô, top legal, mas não dava, né, cara? Mano, faz muito tempo que a gente queria... A gente tava esperando ter pelo menos um ano de Covil Geek pra gente começar a sugerir as coisas pras pessoas, né? Que daí os caras já conhecem a gente, já tem intimidade falar de tudo pra começar a dar sugestão, né? É. E se foram espertos, correram atrás. Sim. Com certeza, cara. A gente não está indicando nada de sacanagem, cara. Pelo menos eu não. Por enquanto, pode... haverá um cast de sacanagem. Haverá o cast que a gente vai avisar que é sacanagem só no fim. E hoje nós fizemos um top de filmes. Sim. Indicações nossas de 3 filmes cada um. É que enfim, tá chegando aí a época das premiações. Os filmes dos Oscars estão aí nas telonas já? Começando então. Não no Brasil. É, só o... Gravidade, que ainda não estreou em São Carlos aqui nessa porcaria. Silent Hill também não, quer dizer, não é indicação, mas eu tô puto com a... Silent Hill foi bom esse novo, eu gostei, cara. Eu tô querendo ver também, curioso. Mas não é essa a minha indicação, pessoas. Mais uma vez aqui com você, tô eu, Eduardo. Aqui em você fala é o Baço. Aqui é o Ricardo. E aqui é alguém muito puto que não viu o Silent Hill no cinema ainda, cara. So just give up. Então, minha primeira indicação da noite, dia, não sei qual vocês estão ouvindo esse, é um filme que talvez a galera conheça, talvez não, que é Final Fantasy VII Advent Child. Children. Puta que pariu, cara. Filmão. Ora nima, dare mo tasukerare nai to omotta. Dare mo. Warewale wa Sephiroth ga nokoshita eikyou no chousa wo hajimeta. Kiradu byouki nano? Tatakau ki nanka nai nda. セコンは体内に作った異物を排除するシステムの過剰な働きが原因らしい。母さんはどこだ?兄さんが隠してるんだろう。母さんの力が必要なんだ。リユニオンにはどうしても。 Filmaço, né, cara? Filmaço. E só um adendo aqui, eu garanto com 98% de chance que os filmes que a gente vai indicar aqui, ou as pessoas viram ou elas não viram, cara. Com certeza. Olha, por isso que eu disse muitas pessoas viram ou não. Ou não, então, com certeza. Olha, eu acho que nessa partida de futebol, o time pode ganhar, perder ou empatar. Olha, Sérgio, pra mim é muito difícil prever o resultado de um jogo entre Criciúma e Goiás. Até porque é um jogo que ainda não aconteceu, logo vai acontecer. Sendo assim, é muito difícil prever uma coisa que ainda não aconteceu. né? Um jogo que pertence ao futuro e o futuro a Deus pertence. O que dá para dizer é que os dois times vão entrar com 11 jogadores, é um fato, porque foi previamente estabelecido pela FIFA, pela CBF, sei lá, enfim. Vão ser 11 jogadores de cada lado e esses 11 jogadores têm uns melhores que outros. Fatalmente, entre Criciúma e Goiás, tem um time que é melhor, não sei qual, mas um deles vai ganhar a partida, isso se não der empate. Isso daí eu posso garantir para você. Agora, quanto que vai dar o resultado vai ser apenas uma especulação. Eu poderia, claro, especular de acordo com o que os times renderam até agora, mas isso daí seria rotular eles a uma performance que eles já tiveram, não necessariamente eles vão ter. Mas o filme é bom pra caralho, cara. É tão bom. Cara, eu ia comentar essa porra desse filme, mas roubaram de mim. O foda desse filme é que eu não sei de vocês três quem assistiu o primeiro filme de Final Fantasy. O primeiro a assistir. Eu também assisti. Assim no cinema, inclusive. Isso vem do cinema daqui. Isso, que decepção, é muito tá ligado? Ruim, cara. Nada a ver com o universo, com os jogos. Não era nada do que a gente esperava. E o filme foi ruim mesmo. O filme em si. Além de fugir da... Se analisar ele fora de Final Fantasy, ele já era ruim. Ele já era um filme muito ruim. A animação era bonita pra época, mas o filme em si era ruim. E de repente, em 2004, eles me vieram com esse filme... que seria uma continuação direta de Final Fantasy VII. Ele se passa alguns anos depois do final do jogo. E uma outra coisa muito legal que tem dentro do Blu-ray, que eu dei de presente pro Harris, a gente viu, tem um filminho que conta a história de Final Fantasy VII. Se você não viu ou não lembra o jogo, eles contam, ali conta no Blu-ray toda a trajetória do jogo, com as principais partes, assim, pra você poder fazer o link, ou pra relembrar quem jogou, quem não chegou a zerar. O filme vale muito a pena pra você relembrar aquilo, aparecem todos os personagens principais do filme, todo mundo que vale a pena, com, nossa, uma dublagem impecável, uma animação incrível. Dublagem outra coisa... impecável, não só a japonesa, mas eu também assisti a dublagem americana, e as vozes estão muito boas. Dublagem americana pra... coisas que são originalmente, sei lá, animes, coisas japonesas assim, às vezes não fica legal. Mas a dublagem americana desse filme do Final Fantasy tá muito boa, cara. Tá muito ficou boa. Convincente mesmo, porque eu não assisti ele dublado em inglês, eu assisti só em japonês mesmo. Ficou bem legal. As vozes realmente combinaram com os personagens, ficou muito legal, cara. Você ouviu as duas? Você viu sim, as duas versões? Sim, sim. Tipo, assim, de todas as dublagens que eu cheguei a ver de filmes, animes, animações, a japonesa sempre passa mais emoção. Eles conseguem transmitir muito mais emoção na voz. Não é diferente no Final Fantasy. Mas a dublagem americana pro Final Fantasy tá bem legal, cara. Gostou do jogo, da série em si? Não viu esse filme, você tá perdendo muito tempo. Se você não é um fã da série em si... assiste mesmo assim que você vai gostar. Eu tive amigos que nunca jogaram, assistiram o filme e acharam maravilhoso. Sim, sim. Ele é bem... Se você não conheceu o universo Final Fantasy, ainda assim, não dá pra garantir, porque tipo, eu conheço já o universo Final Fantasy, então eu não sei como seria assistir sem conhecer, mas eu acho que ainda assim é um filme de animação bem legal pra quem não conhece, pra quem não jogou. Minha indicação de filme vai pra um filme de 2005, né, chamado Orgulho e Preconceito. I believe you spoke with my aunt last night and has taught me to hope, as I'd scarcely allowed myself before. If your feelings are still what they were last April, tell me so at once. My affections and wishes have not changed, but one word from you will silence me forever. If, however, your feelings have changed, I would have to tell you. You have bewitched me, body and soul, and I love, and love, and love you. I never wish to be parted from you from this day on. Incrível, assim, é um livro muito bom. Eu estudei na faculdade, a gente acabei assistindo esse filme por conta da matéria que eu tava fazendo. E ele é uma história, assim, é um romance, tá? Pra pessoalzinho às vezes não gosta, mas é um romance, pelo menos na minha opinião, muito bem feito. Contrário à maioria dos romances, que eu acho que é meio... sem pena em cabeça às vezes, mas ele é um romance muito bom a respeito de, realmente de primeiras impressões que nós temos sobre as pessoas e como elas mudam depois, né? O romance passa basicamente a história da irmã da Keira Knight, né, da personagem dela, que ela se apaixona por um cara que é de uma caça, assim, uma cidade maior, né? O cara tipo, é amigo do Lorde e ela é bem pobretona, né? Se passa na época mesmo ali do século XVIII pro XIX, né? Aquelas coisas de casamentos arranjados, né? Tudo mais. Certo. Mas a história, na verdade, principal se passa entre a Keira Knight, que é a irmã dessa menina, e o Lorde, que é o melhor amigo dele. O livro, inclusive, né? Falando de questão de primeiras impressões, o livro era pra se chamar Primeiras Impressões, mas, tipo, nunca se chamou. Mas o que dá mesmo é o embate entre esses dois caras, né? Tipo, ela super orgulhosa, né? Personagem da Keira Knight. E o Lorde sendo bem preconceituoso, né? Então, é, cara, eu acho legal a questão do filme, porque se começa colocando questões, assim, mais realistas do que aquela que a gente vê normalmente. Tipo, já bateu e se apaixonou, maravilhoso. Não, a história deu problema no início, e você tem uma discussão muito grande, né, da questão de castas, tudo na... Castas não, né, de classes, né, nessa época. Quase castas. Quase castas, mas é que o filme, ele tem coisas maravilhosas, por causa que a personagem da Keira, ela é bem orgulhosa, e ela não quer dar... Ela é daquelas mulheres, assim, que já não querem aceitar esse papel que a mulher tida na sociedade, né, não quer ser treinada pra casar, não tem essas coisas todas. Uhum. E então ela tenta se libertar dessas amarras, ela briga muito com a mãe, briga muito com as outras irmãs, até ela ver mais ou menos como é que as coisas ali funcionam, né? Até ver que nem tudo isso é tanta imposição na sociedade, tem muita preocupação dos familiares pra amparar ela, tudo, que ela não tá sendo colocada realmente, às vezes, como objeto, não tão colocada como objeto, como a gente vê, né? Ela é mais... Estão fazendo isso não por uma jogada política, às vezes, tentar arrumar um marido pra ela, mas por uma questão de que é uma preocupação real, né? Tipo, da mãe dela, de amparar... A filha ficar amparada no futuro, né? E o personagem do Lorde, né? Que é do Matthew McFadden, ele é um cara também extremamente culto, tem uma raiva interior guardada, assim, tipo, que não explode, né? Mas fica com aquela fleuma do Lorde britânico, né? É os Lords. Os Lords são Lords. Que não deixa estourar, e ele é muito... ele é muito lógico, né? Então, tipo, a mistura desses dois, assim, fez um dos poucos filmes de romance mesmo que eu achei que foi muito bem feito, cara, muito bem construído, né? A gente tem como o pai da Keira, é o Donald Sutherland, acho que é Sutherland, tipo, é um cara, eu acho que muito bom, e ele faz também um pai de família, assim, tipo, muito sossegado, a mãe dela é uma histérica, tá ligado? Tipo, é muito engraçado, assim, a história deles, mas é muito, muito comovente também, cara. É um filme que é bom pra você dar uma saída desses que a gente tá normalmente de ação, tudo, é um livro mais pra você parar e pensar realmente, tipo, como é que são as primeiras impressões que nós temos das pessoas, né? Tipo, é um que eu gostaria muito que o pessoal assistisse. Ô, Basso, e como a adaptação ao filme funciona? Sim, funciona. Foi uma boa adaptação? Foi uma boa adaptação. Teve, acho que duas... Esse de 2005 é considerado um dos melhores como adaptação. Que, se não me engano, teve uns outros dois filmes que tentaram adaptar também o livro, né? Porque o livro tem uns... Se eu não me engano, o livro acho que é de 1813, acho que ele deve tá fazendo agora mesmo, 200 anos agora, do lançamento. Então, tipo, teve já vários filmes já sobre ele, mas, tipo, nossa, ficou muito boa a adaptação. É muito legal, e procurem bastante filmes do Joe Wright, porque ele é muito legal pra essas adaptações e tal. Esse filme, cara, eu nunca vi. Nunca tive chance, porque sempre que eu pus a TV e ele tava passando, eu já tava do meio pro fim. Todo mundo sempre falou que o filme é muito bom, eu falei, não vou assistir da metade pra frente, eu quero assistir o filme inteiro. Você tem que entender o começo, porque no início é que são colocadas todas as questões que vão ser trabalhadas no restante. Diferente mais ou menos que aquele início, que é só pra introduzir o problema ali, é mais do que isso, né? Porque o livro se trata todas as impressões que as pessoas têm das outras, né? Então as brigas do início que ela tem com a mãe, o relacionamento que ela tem com o pai, a questão com as irmãs dela e com... Os pretendentes, é colocado basicamente ali, tudo ali naquele início ali, naqueles 15 primeiros minutos de filme, cara. Esse é um que tem que começar do início mesmo, senão não dá certo. Então eu sortei de nunca ter assistido, quando eu peguei na minha, então. Bom, a minha indicação é o último filme lançado de um diretor que eu adoro. Esse diretor é o Cameron Crowe, e o filme é Compramos um Zoológico. This place is perfect. Why didn't you mention it earlier? Well, that's a bit complicated. What's so complicated about this place? Well, you see... It's a zoo. Yay! Cara, Rick, eu tô, mano, eu já vi já vi o cartaz dessa filme, já dei uma olhada. Eu quero saber por que que você tá indicando, cara. Eu não tenho ideia. Para mim, cara. Com é um Matt filmão, Damon, é o filme do Matt Damon com a Scarlett Johansson. É. Venda pra mim, além do fato de ser Scarlett Johansson, que já é um bom motivo já. É um bom motivo porque, cara, é um dos filmes que eu vi ela mais linda de todas, cara. Eu consigo colocar ela na tela lindamente, cara. É, ela tá sem maquiagem nenhuma, ela tá impressionantemente linda ao natural, como ela é mesmo, de uma mulher impressionante só por ser sem maquiagem. Deve ter dado close nos peitos dela o tempo inteiro. Não, pior que não, cara, pior que ela tá vestida bem zoada, ela tá toda suja e tal. Bom, o filme ele é uma adaptação de um livro, que é uma autobiografia de um cara chamado Benjamin Mee, e esse cara ele era um repórter e tal. E a mulher, a esposa, morre e ele tem que cuidar dos filhos, né? Uma filha pequenininha e um garoto, um adolescente. E aí ela é o amor da vida dele e tudo mais, ele tá muito perdido na vida. Ele sempre foi o cara que quando era repórter, ele viajou o mundo todo. Sabe aqueles caras que fazem reportagem de mundo, né? Uhum, certo. Sim. Então ele conhece tudo, ele tem tudo, as aventuras e blá blá blá. A esposa morre, ele vira um pai de família. Então ele fica meio sem chão nessa parte. Pra ele falta alguma coisa, né? É, ele para de viajar o mundo, né? É, e principalmente porque ela sempre incentivou ele, entendeu? Uhum. Ela que sempre falava dele buscar as aventuras e tarará, ela sempre foi a corda dele e tudo mais. Certo. E aí ele começa a procurar o que fazer, eles vão mudar de casa porque a casa fica lembrando muito a esposa e tudo mais. Uhum. E aí eles se mudam e ele acaba comprando, ele olha pela casa, mas aí a casa ele descobre que ela é de um zoológico. Né, de um pequeno zoológico, é, tá. E aí quem comprar a casa tem que assumir o zoológico, e todas as suas coisas. Comprando escuro assim, né? Tipo, é, não, aí, é, não, obviamente, um pouco antes de comprar, ele soube, né, ó, isso é um zoológico, se você assinar, você vai ter que cuidar de tudo isso aqui. E aí ele toma isso como um desafio, entendeu? Ele toma isso como uma aventura dele. E ele fala que ele vai fazer isso por esse negócio da aventura, que ele tem, né, e tudo mais. Tipo, de criar o zoológico. De conseguir fazer o zoológico funcionar, né, porque o zoológico tá totalmente abandonado. Ah, ideia. E a Scarlett Johansson, ela é a chefe do zoológico na parte de curadoria, vamos chamar assim. Curadoria que eu digo é biologicamente falando, né, ela é a veterinária. Veterinária. Tá. Veterinária-chefe, né. Tem os caras que ajudam também e tudo mais. E aí ele começa a passar por isso, ele sofre muitos problemas familiares, e aí o filme, Basso, que aí você disse, porque tipo, ah, é só legalzinho e tal, ele é impressionante, assim, o Cameron consegue colocar na tela pra gente, como praticamente todos os filmes que ele já fez, e essa beleza natural das coisas acontecerem, a forma como é o renascimento de um ser humano, entendeu? Na forma de se reencontrar, tanto com ele mesmo, quanto a superação da morte da esposa, do amor da vida dele que sempre foi, e dos problemas do filho. Tem um problema, que eu não vou contar aqui, porque é spoiler bem forte, que é o problema que ele tem com o filho, muito pesado. E a cena que ele tá colocando isso na mesa, eles estão resolvendo seus problemas, é lindíssima. E todo esse envolvimento dele, essa passagem dele do esquecimento que eu digo, de superação, melhor dizendo, da perda da esposa, né? E do encontrar um novo amor, que no caso é Scarlett Johansson. E aí é fácil, né? É, aí, mano, fácil, aí, né? Puta que pariu, né, cara? E aí todo esse envolvimento dele, esse amor que ele cria com os animais também, e todo esse envolvimento e as pessoas que ele ajuda, a família, é um filme muito família mesmo. É um filme divertidíssimo de assistir, mas com um drama pesadíssimo em momentos, assim. É muito grande e é baseado em fatos reais, né? Até hoje Até hoje, esse jardim zoológico lá na zona rural inglesa lá, ele é considerado ícone na parte de criação e de viveiro mesmo de animais. Mas o zoológico faz referência a um lugar que existe, então, tipo... Não... Sim, não, é uma autobiografia do Benjamin Bee mesmo. Ah, ele realmente, tá. Na vida dele, comprou o zoológico... E tornou esse zoológico referência mundial em criação de animais selvagens em cativeiro, cara. Que foda. Então é belíssimo o filme, é belíssimo mesmo, bonito. É um filme que fala de família, É um filme que fala de renascimento humano, né? De superação, de resolver os problemas. É um filme muito bonito, cara. É um filme muito bem dirigido, fotografia impressionante. História, bons atores. Bons atores, história sensacional, um diretor inacreditavelmente foda. Então é um filmaço aí que vale muito a pena ser assistido. Passa voando, você não percebe o tempo dele passando, porque ele é divertidíssimo, você quer ver como é que vai se resolver, porque o plot aí da parte que dá esse negócio de resolução é porque vai vir o cara fazer a vistoria, né? Então tem que estar tudo 100% pra poder abrir. Senão ele perde o zoológico, os animais vão ser vendidos, e aí vão ser vendidos pra lugares que ninguém sabe aonde, né? Uhum. Como é que é a criação. E, cara, tem um relacionamento, que só assistindo pra você entender, mas tem um relacionamento tão bonito, cara, de amizade entre o Matt Damon e o chimpanzé, que é um velho já, que é o chimpanzé mais velho do zoológico, cara, que é lindíssimo, cara, é lindíssimo, que também é esse maldito chimpanzé que mostra pra ele, a porra de um ser humano, como é que é a superação. Isso é muito foda. Foda demais, é. Fumaço. Da hora, a gente sabe como é ter um amigo chimpanzé, a gente conversa com o Baço aí, isso, é legal pra caramba. Aí, deve tocar mais por causa disso. Exatamente. Deve se identificar com o pessoal. Ai, cara. Não deixa, você sabe onde ele mora. Ah, cara. Sabe onde ele mora. Fazer nada, não, cara. Esse tipo de coisa a gente nem se dignifica a responder, cara. Fica. Pra mim é barulho de. Pra mim é barulho de fundo, assim. Se você não colocar música, sabe? Tipo, esquecer de colocar música, deixa eu tô falando. Eu vou falar pra vocês que eu vou partir agora pra uma pancadaria, hein? Puta que pariu, cara. Pancadaria, que tá faltando, vou, né? Já vou adiantar. O cara trouxe aí um cara trouxe um anime, eu trouxe isso, um né? filme, assim, tipo, de um romance, o Rick trouxe um drama, né? Tipo, agora, realmente, Harrison, vamos falar de porradaria. Eu vou adiantar que é o meu filme predileto de porradaria. Eu diria pra tá você tá no meu top 5. Eu diria mais pra você, depois dos filmes que eu assisti, eu não consegui acreditar mais nas porradas. Ele é um de top 1. Ele é um de top 1. Cara, assim, eu sempre gostei de filmes de artes marciais. Na verdade, filme de. Não precisa nem ser uma arte marcial bonita. Eu sempre gostei de filme de porrada, cara. Eu sempre achei legal. Lógico, com uma preferência grande para artes marciais, lutas bem coordenadas, esse tipo de coisa, porque fica mais bonito de assistir. Recentemente, esses outros colegas de cast que vocês estão ouvindo também me apresentaram a trilogia do Ip Man. Wing Chun, Ip Man. A Bali sinh mà thành ngày đều đại kinh ngạc, nên cái gì cũng không đạt. Mỗi người đều hành cái lộ, đều phải tự mình đi chọn. Puta que pariu. Cara, foda. Donnie Yen, que é um cara foda pra caralho. Puta que pariu. Acho que pra dar uma referência pro pessoal que não deve, porque não é um artista não é muito conhecido, né? No acidente aqui, né? Quem assistiu o Bater e Correr em Londres? Isso. Ele é o vilão. Ele é o vilão. É, de qual dos Bater e Correr que ele é? O em Londres, o segundo. Ah, tá, segundo é isso. Ele é o vilão chinês, que tem o vilão inglês. Tem também inglês, mas... Isso, é. Ele é o vilão chinês, ó. Sensacional esse cara, mano. Cara, e meu... tanto que o meu problema... Quando eu parei pra pensar qual dos filmes que eu vou colocar aqui no cast, eu não consegui decidir, cara. Eu não sei qual dos três filmes da trilogia Ip Man eu acho mais foda. Que são todos, tipo assim... Em termos de história, os três são uma sequenciazinha direta, tipo, tem até aqueles lances de, se eu não me engano, acho que o terceiro filme que conta, na verdade, é o prequel, esse tipo de coisa. É, seria o terceiro, o primeiro e o segundo, a sequência. Isso, exato. Mas, assim, os três filmes contam muito legal a história do Ip Man. Ip Man que, tipo, resumindo, assim, vai ser legal vocês assistirem a trilogia pra conhecer bem, mas... Resumindo, inclusive, um dos fatos mais fodásticos, né? do negócio, o Sr. Ip Man é o mestre do Bruce Lee. Puta que então, pariu. Tipo, cês, já dá pra ver que o cara não... É, exatamente, que gabarito, cara. Puta que pariu. Não, e que trabalho, cara, do... Como é que é o nome do ator mesmo? Donnie Yen. Donnie Yen, cara. Que trabalho do Donnie Yen, cara. Incrível, eu, cara. Particularmente, eu prefiro o primeiro... Né, eu acho eu que tem também. Uma... Eu também, tô com um baço aí. Você vê uma questão mais da história mesmo, do que tava tendo lá da parte lá da... A invasão da China, né? Que tava sendo a dominação deles lá. E você vê realmente um cara, como é que... Isso você vê em outros filmes também, aquele Mestre das Armas do Jet Li também. Sim, pega isso. Uhum. Né? Tipo, tem vários filmes chineses assim que você vê que esse realmente foi um período assim de muito... de criação da identidade nacional. Eles realmente gostam de retratar bastante. Que foi um momento muito importante pra eles. E aí você vê como... E normalmente você vê o cara tentando, tipo, do Jet Li, ele faz a unificação através das artes marciais e tudo mais. O Ip Man, ele faz isso também, só que na verdade eu acho mais foda porque você vê que, na verdade, como um cara igual ele teve que se reinventar ali, né, pra conseguir... Ele era milionário, ficou pobre, né? Cara, teve que se reinventar pra poder, porque a situação chegou na porra de todo mundo, né? E o cara simplesmente vai ver como ele consegue lidar. E a forma que ele consegue lidar com isso, ele não vai fazer uma revolução através das artes marciais, né? As artes marciais estão ali só para um modo dele se expressar, como ele se sente diante daquela situação de merda que foi colocada, né? Sim. Pra ele. E como a atitude dele ainda positiva, assim, positiva, né? Que ficou o filme inteiro, né? Você vê que é um cara que pelo menos não demonstra, assim, tipo... Ele praticamente o filme todo tá sorrindo, cara. É incrível. Tá sorrindo. Assim, olha, ele não tá deixa se abater, cara. É isso que eu tava querendo falar. Não se, tipo, não, o cara não entrega os pontos, cara. Não se deixa abater pela situação toda, cara. É aquela ideia do mestre chinês de artes marciais mesmo, né? Exato. Tem. Tipo, cara, eu fortaleci não só meu corpo, eu fortaleci minha mente, fortaleci meu espírito. Né? E vocês não irão quebrá-lo. Né, cara? Tipo, é fantástico. Fora que esses filmes serão um sério problema, cara, que depois dele, cara, ver filmes de artes marciais, cara... Exato, cara. Puta, coreografia, cara, de luta dele é incrível. Você acredita perfeito, em cada cara. Golpe. Impecável, cara. Você acredita perfeito, em tudo, cara. É totalmente impecável. Ah, o Harris. Tá ouvindo? Eu tô batendo palma de pé aqui, velho. Não, cara, é fantástico. Eu sei, esse é foda pra caralho. Esse é muito... O pessoal daqui comentou do primeiro filme. Eu tenho uma ligeira preferência pro segundo filme. Eu achei bem legal retratar a parte da dificuldade de, tipo, de correr atrás de... Deixa eu tentar me estabelecer. Né? Vamos tentar agora ganhar a vida, vamos ver a parte financeira. Eu vou abrir a minha escola... E aí o filme retrata, inicialmente, todo o problema, o conflito entre ele querendo abrir a escola dele e as outras escolas de artes marciais já abertas. E isso foi um lance muito legal. E também para todo... tudo aquilo que acontece depois também, da história... Que, na verdade, as escolas não estão se opondo por uma simples questão de orgulho, né? Tem um problema maior que está por detrás da resistência deles. Tem um problema maior... Deles quererem deixar o cara abrir, né, cara? Isso que é legal, né? Você vê que tem uma virada assim na história, tem uma segunda camada ali nessa história. Exatamente. E cara, assim, leve preferência pro segundo filme, mas de modo geral, eu não vou recomendar um dos filmes do Ip Man. Eu recomendo, assim, baixar os três filmes do Ip Man e fazer aí uma tardezona assistindo eles, que, cara, é muito foda. Eu quero dizer que é muito difícil de achá-lo. Não para alugar, mas para comprar. Lojas tragam essa porra em Blu-ray. Uhum. E até em DVD é difícil de achar. Tragam porque vale muito a pena, cara. Quem sabe quando começar a comercializar bem o novo filme do Ip Man, de repente eles tragam... Eu tô esperando o Donnie Yen ser convidado pra um filme acidental com a sua habilidade e tudo mais. Porque aí a galera vai... Que nem vai acontecer com... Que a gente não lembrou o nome na semana passada, então falando agora. Com o Tony Jaa. Uhum. Que é o carinha que vai vir aí pra fazer o Velozes e Furiosos 7. Certo. Então, a galera já vai conhecer o Tony Jaa. Com certeza vão fazer ele lutar. Ele luta pra caralho. Uhum. A galera vai ficar maluca e vai atrás das coisas dele. Eu espero que o Dorian seja convidado pra uma... Pra algo mercenários, assim, pro Mercenários da Vida, pro Velozes 8, alguma coisa que traga ele, que mostre a habilidade que ele tem, que é muito foda, pra galera poder ficar maluca, ir atrás dele, e aí o primeiro cara que assistir a porra do Ip Man vai pirar. Isso ainda mais se comparar com o Ip Man novo. Com o Ip Man novo, que eu não gostei. Que é horrível. Como direção de arte até que é legal, mas como filme não chega nem ao dedinho do pé desses Ip Mans. Então, cara... eu tô esperando muito isso. Porque o cara vai. Com o Jack Chan e Jet Li já velhos, né, cara? Os caras vão querer começar precisam a trazer de um artista novo. Marcial. Sim. Tipo, e fodelão, tem, cara. E tem. Tanto o Donnie Yen quanto o Tony Jaa são dois caras incríveis. É, cara, e, luta, e cara, o Donnie Yen, cara, é o cara, cara. São. Ele é o cara. Não diria pra falar pra você que é um substituto pro Jack Chan, porque eu acho que são coisas muito diferentes. Né, os estilos dos dois, mas o Jet Li é mais uma cacacagem, assim, né, tipo, mais, né, tipo, micagem, né, tipo, de pula, vai, o caralho, é quatro, né, é um tipo, estilo mais muito diferente do outro. É, o do Donnie Yen, não, tipo, realmente, cara, é meu irmão, tipo, tipo, quebrarei de você de tantas maneiras diferentes, tá ligado? Você vai precisar ter um papel e uma caneta na mão pra anotar. Exatamente. Então, tipo, é, sabe? Então, eu acho que tá vindo aí um baita artista marcial. Achei que ele de atuação, tipo... Mano, não dá muito pra avaliar, porque a gente pega... A gente não conhece o estilo lá de filmes lá mais lá de fora, né? Pra ver, né? É complicado, pelo menos eu não consigo avaliar, mas... Puta, como artista marcial, cara... Caralho, mano. Mas só fazer um comentário aqui, Basso, com o Jack Chan e o Jet Li velho se aposentando, o Donnie Yen tem 50 anos, tá? Exato. Não é um garotinho. Mas ele é chinês, cara, a gente sabe que ele vai só ficar velho aos 75, quando ele vai encolher, fica de cabelo branco e barba branca, assim, tipo, de um dia pro outro. Ele vai virar o mestre ancião. Maçã de Libra, tá ligado? Puf, encolhe, pá, mas, mano, até os 75 tá de boa, cara. Já que a gente falou de filme de luta aqui, só uma menção honrosa também pra que a gente assistiu aí, Operação Invasão, cenas de luta incríveis, procurem. Sim. Ah, sim. Bom, o Harris falou de filme de luta aí com atores reais, eu vou falar de um filme de luta em animação, que é incrível, acho que só o Rick não assistiu aqui da gente, que é o Berserker Golden Age. Eu sou Griffiths, você, Nawa, Guts. を振り切って敵の真正面から一気がけだと来てくれないか一緒に俺は俺の国を手に入れるお前の死に場所は俺が決めてやる. どういうつもりだ? 貴様の勝手が高野団全体を危険にさらすことだってありえるんだ. É Nossa. O primeiro filme da saga, que é o The Egg of the King. Puta que pariu, cara, Berserk. Caralho! Ai, meu Deus do céu! Eles pegaram que pariu, meu irmão, quem isso. Conhece o mangá, a animação, vê que tem ali o... Tá no volume 70 e tanto aqui no Brasil, não sei. É, o volume whatever. tá indo. Conta, daí do 32 pra frente, vem a parte que eles chamam de Golden Age, que é contando o Begins do personagem principal da história do Guts, como ele nasceu, né? Como ele virou o cara fodão que ele é. Exato. E eles pegaram todo esse arco da Golden Age e transformaram em três filmes. Eu vou citar aqui o primeiro só, que todos são de 2012, menos o último, né? Que saiu em 2013 agora. Primeiro de fevereiro de 2013 ele saiu. Certo. Os outros são de 2012, do ano passado. E caralho, que coisa foda. É a história de um guerreiro que teve um passado totalmente traumatizante aí. Imagina! Foi vendido como escravo sexual pelo pai. Uhum. Porque japonês adora isso. E ele trabalhava como mercenário, até que um grupo de mercenários ofereceu pra ele, se ele derrotasse o líder, ele podia ir embora, senão ele ia se juntar ao grupo. E teve uma luta incrível, ele perde pro líder dos mercenários, e daí desenrola a história. E daí isso é o comecinho dela, que... Não vou dar mais spoiler que isso, porque vocês têm que assistir o filme. Quem não leu o mangá ou não assistiu o anime, porque é incrível. O grupo de mercenários é um grupo foda pra caralho. Nossa, nem me fala, cara. O grupo de mercenários, cara, cara. Casca, o próprio Griffin. O próprio Griffin. O Judeal, cara. Judeal, cara. Puta Griffin que pariu. Judeal, cara, muito foda. De despirocar, ele é um cara muito foda. Você realmente, você quer, tipo, parar de assistir um negócio, pegar uma espada e falar, mano, eu vou até o seu grupo, cara. Porque da gente aqui, o que menos assiste anime é o Basso, né, Basso? E sim. Viciou de uma maneira que assistiu os três filmes de uma batada. Não, vocês apresentaram, né? O primeiro pra mim, eu corri atrás dos outros e falei, não, meu irmão, tem que assistir os outros. Pra mim, eu ainda considero não como um. Eu considero que essas são três partes. Isso. Uhum. É, porque eu não vejo muitas marcações finais, assim, tipo, em cada final de cada filme, assim, tipo. Sim. Pra mim, faltou. Pra mim, o final do terceiro realmente como você amarrar uma coisa só. Né? É. Eu não sei, eu não vejo eles funcionando muito bem sozinhos, tá? Assim, é a minha opinião. Mas pode ser que eu, como não sou tão fã da mídia, eu acabo não conseguindo olhar com vocês que assistem mais, né? Sim. Mas pra mim pareceu mais com os três filmes, eles constroem um arco de história, né? E aí eu vejo uma finalização mesmo. Mas, cara, tipo, puta que pariu, cara. Tipo, do caralho. Pra mim é Brotherhood, tá ligado? Logo ali, mas ali é um fio de cabelo abaixo, tá o Berserker Golden Age, cara. Puta, cara, coisa. E olha que o Brotherhood teve muito mais espaço pra desenvolver uma história muito maior. Sim, e o arco Golden Age, dividido aí em três longas, mesmo com tão pouco espaço, é uma história tão foda que, tipo, ele é tão supremo quanto Brotherhood, cara. Sim, cara. E também é fenomenal o Brotherhood. Full Metal. Brotherhood teve 50 e poucos episódios. 56, acho que foram. 56 episódios de 20 minutos. É, 56, isso. Tá ligado? Você colocando aí pra uma conta básica, você tem quase tipo 18 horas pra contar a história, né? É, os movies do Berserk foram uma hora e meia? É, são três filmes de uma hora e meia. Caralho, cara. Mas são muito bons, cara. A indicação foi... Sim, cara, tá assim, magistral. O desenho tá magistral. Sim. Tá muito bonito. A arte tá incrível. Que trabalho gráfico que eles fizeram. Se vocês, tá. O primeiro e o segundo dia em qualidade incrível, né? Em qualidade de Blu-ray. Nossa, tá demais, cara. Que coisa linda. Mas assiste quem tem estômago com umas coisas meio forte. Ele é gore, a história é um pouco pesada. A história é pesada, é gore. A animação é gore. Então, tipo, você vai ver decapitações, membros voando, tripa do outro lado. Ou seja, é legal. Esse, porque você tá. Pra falar um pouquinho, só pra você ter um pouco mais de ideia, né? É um mundo que ele é dominado por é um mundo medieval. Medieval. É realmente dominado, assim, por grandes exércitos e grandes bandos, né, de mercenários, né? É esse o universo onde você vai estar inserido, né? Isso. Tipo, você não vai ter, tipo... Tem um leve tom de misticismo, né? Mas você não vai... Não é um tipo... É porque não é o forte da saga Golden Age. Depois a gente vai pegar. Mas nessa parte você vai ver, então, é um leve tom de misticismo, então você não vai ver, tipo, magos e clérigos, essas coisas assim. É. Você vai ver, basicamente, são grupos de exércitos, guerreiros, tem um pouco, você vê que você tem um certo sobrenatural que tende pro terror, tende pro sombrio, isso, né? E você tá inserido nesse meio onde as coisas se decidem realmente pela espada e pelas grandes estratégias e pelas alianças que você vai conseguindo fazer pelo caminho, né? E você acompanha da história de um bando que tá ascendendo desde ser uns... O bando do Falcão, que é desde ser uns porra louca que são chamados lá pra tomar numa batalha, até virar algo que é considerado, assim, uma força a ser considerada quando alguém tenta iniciar uma guerra contra outro reino. Né? Começa a falar, puta, o bando do Falcão tá do lado de quem antes da gente começar essa guerra, né? Então, tipo... Quando você vê a ascensão desse grupo e você vê a ascensão do Guts, né? Tipo... Nesse grupo com o amigo dele do Griffin, vendo como é que eles vão perseguindo os desejos deles, né, cara? Mas é fantástico. É muito foda. É uma história muito. Não é uma história, tipo. É isso que eu. Por isso que eu falo, pra mim é diferente, porque não é uma historinha só pra ter um monte de cenas de batalha legal e nego se decapitando desmembrando. Né? É, tem uma parte. Tem uma história. Eu digo pra você que isso... Tem uma parte política forte da hora. Eu digo que isso, cara, é o pano de fundo, cara. Tá ligado? É só pra você... A guerra está lá pra você ver que as pessoas estão fazendo isso que elas estão fazendo porque elas estão numa situação limite. Uhum, né? Sim. Mas puta que pariu, cara. Muito foda. Mas é muito bom. E, tipo, quem conseguir os longas do Berserk conhecer e curtir pra caralho, se der, não... e quiser correr atrás de mais coisa, tentem não correr atrás do anime, porque o anime meio que vai mostrar também o Golden Age, parte do Golden Age, só que o anime não tem fim. Saiu só a primeira temporada de 26 episódios e não deram sequência. Então quem correr atrás dos longas e curtir, e quiser mais coisas, tentem correr atrás dos mangás. Porque o mangá, sim, o mangá tá perfeitinho, tá completo, tá de boa. Coisa a mais até. Coisa a mais. Então, evitem o anime, porque é bom, tipo, só é mais antigo, assim. É bom também, só que tem menos coisas e vai parar numa parte que, tipo, você fala, puta, zoou com a minha cara, mas realmente não teve sequência. Então, vejam os movies e caçam os mangás. E uma boa notícia é que no final do terceiro movie, se você espera acabar os créditos, termina com a frase "e está só começando", dando a entender que eles vão fazer os movies da Dark Age também. Pô. Talvez dando uma resumida, mas... Aí sim, hein? Estamos no aguardo. Precisa assistir essa porra, precisa assistir essa porra. Precisa, mano, você não sabe o que tá perdendo. Fenomenal. Cara, um outro filme que eu vou citar aqui, né, que agora, já que passamos já pela Inglaterra, vamos para a França. Eu estou muito culto hoje. Oh, meu Deus! Mas que homem geográfico. Estou cheio de cultura hoje. Cara, é um filme fabuloso. Fumaço, fumaço. Literalmente fabuloso, que é O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Porra! Savez-vous quel est le point commun entre tous ces personnages? C'est Amélie. Amélie Poulain. Et elle va changer leur vie. Dis-moi, papa, si tu retrouvais une chose de ton enfance à laquelle tu tenais comme un trésor, ça te rendrait comment? Jean-Pierre Rouanet. Sensacional. Sim, cara, grande diretor francês. Né, cara, o filme, ele é maravilhoso. Eu não sei porquê, mas ele está listado como comédia, tá? Não tenho a menor ideia porquê, cara. Mas está listado como comédia no IMDb, cara. Não entendo porquê. É um filme de 2001. O filme, pra mim, é um baita... Apesar dele ser um tom bem leve, mas ele trata de assuntos muito, assim, intrínsecos a qualquer ser humano, né? Tanto que eu falo assim, olha, pra mim não é um filme tipo francês. É um filme realmente sobre seres humanos, cara. Porque, cara... Conta a história da Amélie Poulain, que é uma garota lá que... Eu não lembro qual que é... Não sei se ela mora... Qual cidade da França, não me lembro. Que ela decide ajudar as pessoas... Ela vê que as pessoas ao redor delas, elas têm sonhos, elas têm desejos, elas têm necessidades que elas não atingem porque elas, tipo, não se empenham o suficiente pra isso. Ou as pessoas não dão chance pra elas. E ela decide fazer, tipo, pequenos atos pra essas pessoas... De forma que elas consigam alcançar isso, né? Então o filme é muito bom por conta disso, sabe? Pô, o pai dela que não vai querer... Que gostaria... Não sei se é o pai dela, acho que eu não lembro. Era alguém que queria conhecer, tipo, o mundo. Mas, tipo, nunca teve coragem de ir. Por causa que ele achava que a Amélie tinha um problema do coração, né? Só que a Amélie tinha um problema do coração porque o pai dela nunca abraçava ela, e ele era médico, né? Ele só chegava a tocar nela quando ele ia fazer o exame médico nela, né? Escutar o coração dela e tudo mais. Aí quando ele ia escutar o coração dela, como ela tava emocionada porque o pai tava próximo, e ele nunca ia, o coração dela disparava. Ritmia. E aí, sabe? Então o livro é inteiro assim, sabe? O filme inteiro assim, tá ligado? Tipo, são pequenas coisinhas que a gente acaba não conversando sobre e que vão transformando em coisas maiores, mas é levado num tom leve, né? Então ela simplesmente faz o quê? Ela tira fotos do gnomo do jardim em vários lugares do mundo. Ela faz montagens com cartões postais e fica mandando carta como se fosse um anão do jardim do pai dela que desapareceu, mandando cartas pra ele do lugar onde ele tinha ido visitar, pra ver se inflamava o desejo do pai dela de viajar, sabe? E isso é só uma das historinhas pequenininhas que tem, sabe? O restante inteiro é contado sobre como ela vê o mundo e, tipo, de uma forma bem diferente, né? Tipo, desde criança, e tentando, assim, instigar as pessoas a se mexerem, a sair do lugar onde elas estão, né? Então o filme tem cenas, assim, tipo, muito bonitas, assim, dela falando que a vizinha dela de cima, tipo, ela entendia que, na verdade, ela estava em coma, mas ela contava pra todo mundo que a vizinha tinha decidido dormir tudo que ela precisava dormir de uma vez só, pra depois não precisar dormir o restante da vida. Sabe? Ué, tipo, tá muito bom, assim. Ela fica falando... Ela vai passeando pela rua, ela fala, tipo, que uma das coisas que ela gosta demais é, tipo... E é uma coisa que eu gosto demais, que é muito gostoso, que é você, tipo, naqueles lugares onde tem aqueles sacos de sementes, assim, enormes, abertos, sem enfiar a mão, sabe? Tipo, inteiro, ah, assim, tá, tipo... certo. Dando um monte, assim, tipo, naquele negócio de grãos, assim, tipo, de feijão, de milho, assim, tipo, ela fala assim, que é gostoso, né? Uma sensação de, né, tipo, gostosa, assim, quando você coloca a mão ali, né? E o filme inteiro trata disso, e conforme ela vai conhecendo as pessoas, ela vai ajudando um pintor recluso a ver o mundo, que sempre pintava todo ano o mesmo quadro, né? E aí vê conhecer outras pessoas, porque ele só conhece as pessoas da pintura, né? Tipo, ela vai trabalhando nisso, ela encontra daí um dos caras que ela tenta se ajudar, ela se apaixona por ele, né? E aí o cara que faz com que ela pare de fazer coisas pros outros e decida fazer um pouco de coisas pra ela, né? Mas o filme inteiro tem uma estética, assim, que muito boa, cara. Muitas partes grandes, assim, que não tem falas, são cenas e narrações dos pensamentos dela. Certo. Né? Tem toda uma questão muito preocupada com a estética de cor, né? Você vai ver muito o vermelho, o amarelo e o verde destacado em todas as cenas do filme, né? Okay. Trabalhando, o cara trabalha com a questão de cor muito legal, né? E a narrativa também, tipo, flui, que é como se fosse, tipo, fluxo de consciência dela, sabe? Tipo, a mente dela trabalhando sem ter intervenção de algum processo que tivesse podando isso, né, cara? Então é muito interessante mesmo de ver o filme, cara. É muito bom. Esse filme, ele tem uma parte estética que foi elogiadíssima, tá ligado? É, ele venceu. Ele foi nomeado ao Oscar de. Ele foi indicado ao Oscar. Na verdade, teve 5 indicações ao Oscar, né? Incluindo fotografia. E é foda demais, porque é um francês chamado Bruno Delbonnel. O Delbonnel já foi indicado 3 vezes ao Oscar. Ele é incrivelmente foda. É um diretor de fotografia impecável, cara. Impecável. É aquele diretor de fotografia que, tipo, se eu fotografasse 5% do que ele fotografa, eu seria um dos maiores fotógrafos do Brasil, tá ligado? É fodasticamente. Não, é muito incrível demais, o detalhe. Fora que o filme é muito bonito de olhar, tipo, é muito agradável de você olhar, assim, a estética dele inteira. Né, isso é um lance legal, porque por mais que, sim, você vai se prender a um filme, lógico, tipo, a história vai te prender a esse tipo de coisa, mas tem esse lance que, às vezes, sem você perceber, tipo, a estética do filme, a fotografia, o que você tá vendo na tela te agrada de tal maneira que isso ajuda muito, cara, a imersão, as horas, né, as horas que você tá lá vendo aquele filme ficam mais prazerosas, cara, tipo, tá te agradando tanto aquilo que tá na tela que, porra, cara, é um fator que, assim, tirando a história, é interessante esse lance a imagem que você tá tendo te agrada tanto que, puta, você vai lá, fica lá curtindo aquilo lá por horas e curtindo tudo. É. Pra mim ainda foi principal ainda porque eu realmente, pela minha formação de literatura, eu me prendo no enredo, nas falas, no que tá escrito. Né? É. Mas esse filme pra mim tem uma estética tão agradável, cara, que eu consigo, tanto que normalmente eu nem percebo essa questão de fotografia e tudo, mas é tão agradável assim que eu realmente se desencano. Uma coisa não que você realmente. Você, você nota, você viaja, tipo, na sucessão de imagens, né? E, tipo, aí você para de tentar entender a história, você vai só sentindo. Você só sente, você desliga que a questão mais racional e você liga mais emocional. Você, não, eu vou sentir mesmo como que essa sequência de imagens pensadas nessa estética. Como ela me passa uma sensação X, tá ligado? Que é o que eu tô sentindo agora. Mas ele realmente contribui demais pra imersão, cara. Mas é muito bom mesmo. Beleza, eu vou indicar agora outro diretor que eu adoro. Diretor incrível também, que sabe falar muito sobre, assim como o Basso falou, né? Histórias que falam sobre o ser humano. Uhum. Esse é um diretor que fala muito sobre o ser humano, que é o Darren Aronofsky. E o filme que eu vou indicar dele é A Fonte da Vida. A special tree grows hidden. The tree of life. They say whoever drinks of its sap will live forever. You deliver Spain from bondage. Take this ring. It is a symbol of your pledge to find the elixir of immortality. You shall wear it when you find Eden. And when you return, I shall be your Eve. É um filme. Cara, nunca assisti, mano. É um filme com a Rachel Weisz, que era esposa dele na época. Certo. E com o Hugh Jackman. E é um drama lindo demais de acompanhar. Uhum. Maluco de entender, uma coisa que eu gosto bastante. E a história, ela acompanha. São três histórias, né? Elas passam em 3 épocas. Ok. Ela se passa no século XVI, se passa na nossa época e se passa no futuro, no século XXVI. E ele mistura um pouco de realidade e ficção dentro dessa brincadeira das três histórias. É. Você não sabe em que ponto é ficção e começa a realidade, em que ponto é realidade e vira ficção. Você acompanha um conquistador espanhol chegando no Novo Mundo para buscar a fonte da vida. Ok. Você acompanha no tempo atual a Rachel Rice, ela faz uma escritora que está escrevendo sobre esse conquistador espanhol do século XVI, A Procura da Fonte da Vida, sir. Uhum. E ela está morrendo de câncer. E o Hugh Jackman, marido dela, é um pesquisador, ele está maluco atrás da cura para esse câncer raro que ela tem. E ele começa, nos momentos dele que ele tá naquela tensão, né, uhum. da mulher à beira da morte e tudo mais, para dar uma relaxada, ele lê o livro dela. Aí é que chega muito da brincadeira de ficção e realidade. Você não sabe até que ponto a gente tá vendo o que ele tá lendo, ou até que ponto a gente tá vendo a história desse conquistador espanhol, né? E aí se mistura muito nessa parte. E a terceira história, que é o futuro, a gente acompanha um astronauta dentro da sua nave, onde ele tem respostas, assim, ele tá divagando com as respostas que a humanidade encontrou para várias questões de existência do ser humano, sabe? Uhum. Como se a gente tivesse atingido, assim, um ponto transcendental, né, no século XXVI. Só que ele tá lá, no nada, é só ele no espaço. Certo. Né? E é lá as discussões são incríveis. O Darren Aronofsky dá discussões inacreditáveis naquele momento. E toda essa bagunça louca, interligada por alguns pontos, né, a gente consegue ver essa vida, essas coisas do ser humano, né? A busca, cada um pela sua busca, né? A busca da existência descoberta pelo cara no futuro, a busca por uma cura de uma pessoa que você ama, que está morrendo, a busca para sair de si, esquecer um pouco o que você está vivendo, que é o que o cara faz, a busca do cara, o espanhol, atrás da fonte da vida, né? Da árvore da vida, uhum. Essa busca dele pelo novo, pela conquista, pelo ego, né? Que a gente vê muito do ego dele, do ser humano. A gente acompanha tudo isso, cara, de uma forma encaixada belíssimamente. E o final é impressionante, mas você leva o final pra casa, não tem resposta. Você leva ele pra casa pra dar uma pensada. Foi isso que acabou tirando muito da bilheteria do filme. O pessoal não entendeu a proposta de pensar. É um filme que faz pensar e hoje em dia as pessoas gostam disso. Então, essa é a merda, cara. Normalmente o nego não curte ver um filme não sacar muito bem a proposta e, tipo, nego não gosta da sensação de se sentir burro e desce o pau muito fodido em filme. Ele deixa um pouco isso porque se você não pensar, não ligar aquilo que tá acontecendo, né, ele parece simplesmente um filme bobo do cara, tá, a mulher com câncer aí, beleza, o conquistador lá tonto que não vai pra lugar nenhum e o astronauta babaca falando besteira. Pode ser assim que você interprete, tá? Eu nunca assisti esse filme, mas, nossa, o pessoal fala maravilhas dele, realmente, discussão. Quem realmente entendeu o Aronofsky que passar na tela pra gente, amou, porque é uma discussão realmente de concepções que vai de vários negócios. Ele brinca com várias culturas, ele brinca com vários conhecimentos, com várias ideologias. Ele sai um pouco, assim, do pensamento comum, né? E ele é um filme denso, pesado, exatamente por causa desse drama, né? Uhum. Por causa dessas discussões filosóficas. Então ele é um filme ali que deve ter 1h30, 1h40, mas ele dá um pezinho de filme de 2 horas, sim. Mas é maravilhoso, é um filmaço, cara, filmaço. Da hora, parece muito bom. Legal mesmo. E nesse filme, por exemplo, é o que eu falo pro Du, que ele tem a birra do Hugh Jackman por causa do Wolverine, né? E esse é um dos filmes que o Hugh Jackman mostra que é um ator incrível, cara, fazendo drama de uma forma fodástica. É um ator incrível, cara, incrível. Eu gosto do Hugh Jackman, na verdade. Ele é foda demais, puta que pariu. Eu gosto dele também, mas legal. Ainda não vi ele me apresentando nada que realmente fala, ó, meu Deus, parabéns. É exatamente. Além de ser musculoso e ter uma voz forte. É o que eu digo dele, tipo, não, ele não é tipo Tom Cruise que estraga filme. Mas ele nunca me apresentou, eu nunca vi nada dele que me fizesse falar, caralho, ele é incrível. Ele tem um corpo definido. Mas... ele não, ele é um cara tão bonito que foi uma péssima escolha pra ele ser o Wolverine. É minha opinião quanto a ele. Canta, dança, sapateia, faz comédia, ação e drama. Ele é inglês? Ele é australiano. Quase. É um inglês meio errado. Quintal da Inglaterra, né? Quintal da Inglaterra. Recentemente saiu, estreou uma série nova baseada na história do Drácula. E eu tô assistindo a série, belezinha, mas assim, menos. É aquele Vampire Drácula Diaries, né? Não, mas o Drácula chega a ser melhor que essa. Ela é uma ótima série de vampiro. Mas sim, não é Drácula. Agora, se você quiser, tipo... Vamos pro real. Vamos separar as crianças dos homens com agora. Com certeza. Isso daí é pra dar tapa na cara, velho. Isso aí, cara. Pelo amor de Deus. Esse filme de vampiro. Isso daí come o Edward 4. Com o lobo assistindo e chorando no canto. Chorando no canto. Foi assim... Aproveitando desse boom da série nova, do Drácula e tal, o que nós, tipo, não estamos meio que em falta de série de vampiros, estamos em falta de série de vampiro boa. Mas não estamos em falta de série de vampiros, porque temos ainda rolando Vampire Diaries e ainda rolando True Blood. Então, tipo, a mídia está nos abastecendo de vampiros, e agora temos Drácula ainda, então não estamos em falta dessa porra. Porém, se vocês quiserem... conhecer um pouquinho melhor do Drácula, um pouquinho, um jeito um pouco mais fiel ao que a obra do Drácula faz referência, aí então acho que vale voltar um pouco ao tempo e pegar o filme Drácula de Bram Stoker, feito pelo Coppola. Hasta ieleja, lui Dumnezeu. Assim, você pega o Coppola, Gary Oldman de Drácula e Coppola na direção. Mano, o elenco nessa porra é o Gary Oldman, é o Winona Ryder, Keanu Reeves, Anthony Hopkins, a Monica Bellucci, tipo, cara, é bruto demais isso. Porra, essa droga desse filme. Harrison. Obrigado. Que pariu, tá foda as indicações. Take my money, né? Caraca, velho, eu assisti esse filme na escola, na quarta série. Cara, incrível. O filme é muito, muito bom. Ele é um filme antigo, então quem, por um acaso... Bom, as pessoas mais novas, de repente, provavelmente não conhecem esse filme. Se curtir histórias de vampiro ou histórias de terror em geral e quiser correr atrás, já saibam disso. É um filme antigo, então, assim, é aquela cabeça mais antiga de terror. É um filme de 92. Então, assim, você não vai ter o mesmo terror de agora, porém o terror de antigamente era mais legal. É indiscutível essa porra. Então, assim, cara, é um filme que retrata um lado muito legal do vampiro, porque por mais que, ainda mais a gente tratando do Drácula, os vampiros desse mundo, eles são, assim, extremamente passionais. Você vê que o Drácula tem uma paixão, uma coisa, principalmente porque ele é um stalker da porra da Elizabeth, a Mina Harker, né? É assim, é uma paixão que ultrapassou os séculos, É, eu acho, isso... eu acho assim, Harris. É. Eu acho que, cara, a forma como ele passa esse romance entre, vamos chamar assim, entre o Drácula, né, e a mina. É, porque a forma de contar é outra, né, cara? Porque dá show em Crepúsculo. Tô falando só do romance, não tô falando do filme nem nada. Tô falando a parte romance mesmo. A parte da paixão que ele tem sobre ela, entendeu? Não, é um romance... Tanto que, sim, a história do início deste vampiro específico é... beleza, a Mina Harker é a de agora, mas assim, voltando ao tempo de quando o Vlad Tepes, ele ainda era um conquistador, um humano ainda. Cara, os 5 primeiros minutos do filme, cara, que... É lindo, é belíssimo. Sim, belíssimo. Então, tipo, tudo que aconteceu, que ele sempre lutou, a ordem dele sempre lutou ao lado da igreja, e a mesma igreja permitiu que a Elizabeth se suicidasse, e o cara ficou tão tomado de tipo, cara, eu perdi a... Não vou dizer a única coisa... importante da vida dele, porque ele considerava a ordem a níveis épicos, mas o fato dele perder a Elizabeth e ver que culpa disso foi a igreja, foi o início de tudo. Ele desafiou Deus, vendeu a alma ao diabo. Puta, cara, e aí se transformou no nascimento de um demônio pela perda de uma pessoa amada. Então assim, é um demônio passional, mas que é um animal ensandecido, cara, que se tornou um animal ensandecido, que é o que o Drácula virou com o passar dos séculos depois. Mano, sobre o começo desse filme, ele é tão foda que um dia eu e o Harris estava aqui funcionando Netflix, a gente viu que tinha o Drácula de Bram Stoker no Netflix, e a gente assistiu só esse começo. No Netflix, tá ligado? Tem. Eu e o Harris assistimos só esse começo, tá ligado? Eu não tava fazendo nada, a gente deixou o começo rolando, terminou, a gente parou. É muito foda, cara. Muito foda. É muito demais, cara. Muito bom, cara. E depois o fascínio que ele acaba... Ele idolatra ela, né? Mas daí ele vai daí tentar conquistá-la, né? E ele começa a ter um fascínio terrível sobre ela, né, cara? E sobre as pessoas que estão à volta, né, cara? É um outro tipo de monstro, cara. Nós não estamos falando de menininhas correndo atrás de ensandecidas. Ai, ai, Edward. Sim, não. Exatamente. Tipo, tá falando, não só de desejo, de fascínio. É, não, eu diria não só Edward mesmo, a própria da Amy Rice, entendeu? É outro tipo de vampiro. É, o universo da Amy Rice também é bem diferente. O da Amy Rice, eles são galanteadores. Eles não se apegam tanto a um amor verdadeiro. No universo da Amy Rice, não muito. Mas, no caso... Amy Rice é mais putaria o negócio mesmo. Não, que o Amy Rice, na verdade, ela trouxe essa ideia de que ele tá atrás... Ele tá atrás de sangue, né, cara? Então, isso virou a paixão dele. Tanto por isso que o pessoal fala que é feminado, mas é por quê? Não, cara, porque não importa se é homem ou mulher, ele tá atrás daquele sangue. São sexuados. É, então pra mim não importa de onde ele venho, entendeu? Eu vou seduzir quem eu precisar porque eu quero o sangue daquela pessoa, eu não quero ela. Sim. Né? Sim. Tipo, ter ela só faz parte só da parte da caçada. No caso do Drácula, é muito foda. Não, Drácula é amor de verdade, cara. Depois que aconteceu tudo isso... Um demônio apaixonado. É, que ele perdeu a Elizabeth, se tornou esse demônio... E viveu por séculos, nesses séculos ele foi fazendo o harém próprio dele, só que é legal que aí, quando chega no ano que acontece a história do livro, o filme, que aí ele vê uma fotinho pequena, que é a fotinho que o Jonathan tinha da noiva dele, que é a Mina Harker, meio que dá a entender na história que seria como se fosse uma encarnação da Elizabeth, porque os traços são idênticos. O Drácula olha aquilo e mesmo depois de séculos, mesmo depois de ter o próprio harém, ele olha de novo a imagem da que ele vê e tipo, puta, é a Elizabeth. Cara, eu lembro da frase, inclusive é bem legal porque na frase, é uma frase do livro, mas que eles colocaram nos posters de divulgação do filme, eu atravessei oceanos de tempos para reencontrar você. É tipo, passaram-se séculos, mas eu achei a mulher que eu amo novamente. E cara, eu vou fazer de tudo para ter essa uma mulher novamente. É fenomenal, cara. Não, só um adendo que bom, tem cara. O Van Helsing de verdade. Só um adendo. É, que é um velho manco assim, e não um moleque que atira com... É um manco meio malucão. Van Helsing muito foda. Aqui, inclusive, é o Anthony Hopkins. Puta que pariu. Puta que pariu, né, cara? Acharam, né? Achamos o Van Helsing. Caralho, cara. Mas é muito legal, cara. Tipo, caçem aí esse filme. Tentem procurar, certifiquem que vocês estão caçando o Drácula, a versão do Coppola. Porque tem um outro Drácula que também é legal. Não, assim, na verdade tem vários Dráculas, mas tem... procure Drácula de Bram Stoker. De Bram Stoker. É que tem um Drácula, que é o Drácula feito com o Bela Lugosi, que também é bem legal, só que esse passa já a ser cult. A atuação dele é bem legal. É um outro esquema, esse ainda é mais antigo ainda. Esse realmente é pra... acho que é pra um nicho de pessoas. Nicho, totalmente nicho. O do Bela Lugosi é nichaço, cara. Exato. Mas é bem legal pra quem curte, hein? É bem legal. É bem legal. Mas, assim, o Drácula do Coppola é um terrorzão legal. Cara, vale muito a pena. Ele é bem fiel ao livro. Coisa que a série não tá sendo. A série tá sendo uma série de vampiros... com uns genérica. Efeitos legais, não tá passando o clima de terror, infelizmente, apesar de ter até bastante sangue, mas não tá passando o clima que uma série de vampiros, ainda mais baseada em Drácula, deveria passar. Mas, enfim, se você curte vampiro e, de repente, quiser conhecer uma coisinha a mais de Drácula, esquece os mais recentes, que é o Drácula 2000, essa porra toda. Ah, não. Vai pra 1992, caça o trampo do Coppola, porque é do caralho, cara. Vale muito a pena. Vale. Bom, já que o Harris botou uma adaptação aí, eu também vou trazer uma adaptação de coisa escrita agora. Adapta. Cara, eu já vi, acho que o Harris já deve ter visto também, que curte mais, muita adaptação de mangá ou anime em filme. E, cara, nunca funciona. Acho que... A intenção é boa, mas é foda. A intenção é muito boa, mas é complicadinho. Até o ano passado, cara. Filmão. Ano passado eu vi a melhor adaptação de quadrinhos mangá já feita. Cara, pelo menos eu vi pra mim. É Rurouni Kenshin Samurai X 2012 foi. Meu Deus, cara, de chorar, velho. Meu samurai battle sai. Eles conseguiram passar. Tem. A história não é exatamente igual, dá uma recortada, muda. Mas as adaptações pra cinema, né? Tem que funcionar. As cinematográficas funcionaram perfeitamente, cara. Mas, caralho, eles conseguiram passar exatamente quem é o Kenshin, quem é o Sano, quem é a Kaoru. Cara, ficou... Quem é o Yahiko? O Yahiquinho, cara, era a mesma peste. Caraca. Do Yahiko do mangá, era aquele porrinha. E, velho, uma ressalva é o ator que fez o Kenshin, ele tá igualzinho. Caraca. Igualzinho, ficou... A adaptação, todo mundo tá muito parecido. Ele dá uma resumida na história aí dos quatro primeiros mangás, que vai do Kenshin conhecendo a Kaoru, até ali a parte onde seria o Aoshi, apesar de não ter o Aoshi, mas seria mais ou menos isso. Passando pelo... O foco maior seria daquele outro espadachim que meio que conseguia paralisar as pessoas. Ah, meu Deus. A parte do... Ainda que... você citou o Aoshi, mas o foco não é mais nem tanto o Aoshi, sim o que seria o chefe dele, que é aquele... O Gran Finão lá, com a metralhadora, esse tipo de... Não, é que eu quiser a saga do Aoshi de quando ele aparece pela primeira vez. É, a primeira vez que o Aoshi aparece. Com... Tem a... Eu esqueci o nome da médica. Qual que é o nome dela? Megumi. Isso, tá. Tem ela também. É bem foda. O Jin-E infelizmente... é o cara. O Jin-E. Jin-E. Que é o vilão também que aparece nesse. Ah, é o cara que no mangá ele baseou no... Nos Gant. X-Men, gente. Me Gant. Ajuda a tirar cara. Isso, no Gant. Ele foi baseado no Gambit, ele é bem parecido com o Gambit de skin no mangá. E pegaram o dinheiro pra ser o vilão. E toda essa parte do tráfico de ópio da saga do Aoshi foda, também foi tem colocado. Inclusive a cena que no mangá eu já tinha achado muito foda. O que é exatamente ele enfrentando a Gatling Gun, cara. É demais. Tem essa cena. O Saito tá demais, mano. Puta que pariu. Caralho, o Saito é meu personagem favorito do mangá. É muito foda. Tá foda demais. E já confirmado 2, hein? Já confirmado 2, que é incrível. Por mim, por favor, confirme mais uns 15. Pode, se continuar nesse nível. Se for nessa qualidade, pode confirmar. Pode fazer a história inteira do Kenshin, que... É filme, é filme que não deixa a desejar em nada pra nenhum outro filme de produção em qualquer lugar do mundo. Uma, cara. Mano, é fenomenal, cara. E só como curiosidade, a gente assistiu esse filme no mesmo dia que a gente assistiu toda a trilogia Ippon. Oh, a gente assistiu Kenshin depois. Ah, sim. Foi mesmo. Foi o dia de sair batendo as pessoas na rua, né, cara? Não, e depois a gente ainda assistiu Crawl Zero, que é um... Crawl Zero. Um e dois. Filme japonês de porrada. E dois, parecido com anime, assim, também é muito foda. E eu fiquei em dúvida entre indicar, mas eu preferi indicar o Kenshin, porque, caralho, é incrível. Se você mas procure, otaku, mas procure em Crow não Zero, assistiu tá? aquilo, você não sabe o que você tá perdendo. O nome do movie do Samurai X é um nome diferente? Ou como é que procura? Não, é Samurai X, é Rurouni Kenshin mesmo, ou Samurai X aqui no Brasil, 2012. Chama. Ah, vai estar normalmente. Filme de 2012. Porque é movie, Mas aqui. Chama Rurouni Kenshin mesmo. Nossa, eu acho que aqui pro Brasil veio como Samurai X. Vale. Veio como atrás. Samurai X oficialmente. Eu nem sei se saiu já, mas a PlayArt comprou, mas eu não sei se já lançou oficial no Brasil. Mas tem. Você acha fácil. Sim. Vale muito a pena. Eu lembro de uma cena que mostrou o Kenshin. Acho que foi no primeiro encontro que ele teve com o outro samurai lá. Sempre esqueci o nome do filho da puta. Mas eu sei que eu vou esquecer de novo, então não vou nem dar o luxo de memorizar. O Kenshin deu uma investida. Porque no anime sempre, tipo, no desenho é sempre mais fácil você retratar alguma coisa muito rápida. Mas no filme, um posicionamento de câmera, retrataram, tipo, quando o Kenshin saiu numa investida na direção do cara e se aproximando, deu golpes rápidos de espada, ficou muito perfeito, cara. E todas as lutas são perfeitas, cara. Puta que pariu. A edição ficou muito boa, então dá dinamismo, parece que é muito rápido. Sim, a edição tá muito boa. Exato. Incrível. Se você não assistiu esse filme, você também não sabe o que você tá perdendo, cara. Não sabe mesmo. Precisa ver. Acho. Vale a pena. Demais, demais, demais. O meu último filme, né, é um que é um dos meus preferidos. Eu acho que foi um divisor de águas que a gente teve nos filmes da transição que a gente teve dos filmes de 80 para os filmes de 1990, né? Que é Silêncio dos Inocentes. Nossa. Aí, já falamos do Anthony Hopkins, hein? Olha o Antoninho. Aqui é da carteirada agora. Que ator. Agora eu vou dar carteirada. You spook easily, Starling? Not yet, sir. He's past the others. The last cell. I'll be watching. You'll do fine. I'll help you catch him, Clary. Believe me, you don't want Hannibal Lecter inside your head. Oh, he's a monster. Pure psychopath. So rare to capture one alive. You told me you don't spook easily. You call this easy, sir? Lecter's missing hand arm. Man's a raving maniac. Who knows what he'll do? Comentei em outros casts já, que realmente acho que esse foi... Nós faremos um cast pra trilogia, só avisando aqui já. Uhum, gostaria muito, cara, que a gente fizesse sim, um... Sim, faremos. Prometido para o ano que vem. Cara, Anthony Hopkins merece uma porra de um cast, cara. Também. Esse filme, ele foi um divisor de você verificar como era o vilão, né? De você, como você conseguia encarar o vilão de uma história, né? Tipo, normalmente a gente tinha, naquela década de 80 inteira, que o vilão era mal até os malditos ossos, né? E normalmente um cara, tipo, burro ou um cara extremamente egocêntrico, né? Um daqueles gênios do mal, papá, mas aqui não, cara. Aqui você tem uma criatura, porque eu não ouso falar que ele é um ser humano. Caralho, eu ouso dizer que ele é um ser humano no mais perfeito estado, cara. Sim, por favor, alguém dê os remédios do Dudu. Aquilo é um ser humano de verdade, o resto finge que não é. O ser humano é um serial killer que come pessoas. Sim, isso é definição de ser humano. Dudu, por favor, mandem cartas pra ele. Ele tá essa é a minha, essa é a minha definição de humanidade, cara. Eu estou preocupado porque eu almocei hambúrguer na casa do Dudu no sábado. Já era, brother. Já era, mano. Já era. Não tô entendendo, isso é a minha definição de humanidade. O ser humano é assim. Cara, é mal até os malditos ossos e um vilão filha da puta que só pensa em comer o outro e viver. Sim. Cara, assim, é muito engraçado falar dele agora, depois da gente ter o Drácula de Bram Stoker, porque é de novo um demônio apaixonado, né? É, sim. Né, cara? Eu acho muito, exatamente, muito foda, assim, né? Você vai ver depois, na verdade, a coisa toda que é desenvolvida nos outros filmes, mas, tipo, nesse ainda você não vê tão claro, né? Mas o filme, pra mim, é fantástico. A Clarice é uma hooker no FBI, né? Tá no seu primeiro dia como profiler. Sim. Né? Que o... é essa Clarice mais legal do que a outra. A outra também tava ótima, mas essa Clarice tá... Ah, cara, tá não... É, cara, não dá, cara. A Clarice de agora não tem muita comparação pra mim. Mudaram a Clarice de agora pra do Hannibal mesmo, né? Que seria, tipo, o segundo filme. Isso. Né? Que também era muito boa, a que veio depois. Só que a primeira... A primeira é mais Jodie clara. Foster, cara. Exatamente. Ela é muito, era bem mais ela cara tem um pouco de Clarice, cara. É, porque a Clarice é uma caipira que acendeu no mundo, né, cara? E a Jodie Foster fez muito bem esse papel dessa caipira, né, cara? Sim. Puta que pariu, mano. Ah, mas é, cara, o filme é maravilhoso. A Jodie Foster, então, que faz interpreta a gente Clarice, né? Ela vai. O cara manda ela, o diretor, o supervisor dela da FBI, no primeiro dia dela, manda ela pro. Conversar com o Hannibal Lecter, que é um cara que está preso há uns 20 anos já, num hospício, né? Não porque ele é louco, mas porque ele não poderia ficar numa prisão normal. Né? Que ele é um serial killer, né, tipo, absurdo, assim, é um caso que isso... Esse filme, ele veio de um livro, né, que é Caso 25, eu acho que é, a tradução que ficou. Porque existem 24 tipos diferentes de serial killers que foram catalogados, né? O Hannibal, isso parece... Eu não sei, tá, se é verdade ou não, mas parece que isso é oficial. Né? É. Que existem 24 tipos, né, serial killer que acabam se encaixando em 24 categorias. É oficial mesmo, Basso. É oficial? É, inclusive eu tenho um livro que é do criador de CSI, que chama Grau 26, já fazendo uma homenagem ao Hannibal, ah. E colocando mais um serial killer, que é o serial do livro que ele fez. É, esse livro aí chama de Justamar, porque o Hannibal Lecter, ele entrava como 25ª categoria, que só existia ele, porque ele não podia ser classificado em nada mais, era uma coisa totalmente diferente, que todo mundo já tinha visto. E tá tendo o Buffalo Bill, que é um assassino que tira a pele das garotas e... Né, e acaba o Buffalo Bill, ele vai pra ver se o Hannibal Lecter, que é um psicólogo, né, tipo, além de ser sério que ele é um psicólogo, ele é inteligentíssimo, ver se ele não poderia dar uma dica de como poderia a Clarice ajudar a entrar na mente desse psicopata. E aí é o que começa o filme mesmo, né, que é você vendo que tem uma cena lindíssima, lindíssima, certo? Que é o quid pro quo, Clarice. Tipo, uma coisa pela outra. Eu te dou uma resposta se você me responder. E me responder honestamente, porque eu saberei se você estiver mentindo, né? Que realmente ele sabe, né? Tipo, se você me responder algo pessoal seu. E aí você vê essa mulher tendo que vender um pouquinho de cada vez a sua alma, porque o Hannibal vai começar a entrar em todos os traumas psicológicos que ela tem, né? Mas em troca ele vai dando informações valiosíssimas para ela e conseguir entender este serial killer e conseguir prender o Buffalo Bill, né, cara? E o filme inteiro é essa relação dele com ela, cara. Mano, é fantástico. Sim, é fantástico. Coisa, assim, os outros filmes, depois de 1991, o filme é de 1991, né? Depois de 1991... ele é totalmente as relações que tem entre pessoas que consultam criminosos começaram a copiar o Silêncio dos Inocentes, porque foi uma relação totalmente nova, né? O filme, cara, ele trata, cara, de uma maneira, como um cara ele é tão absurdo, só que ao mesmo tempo que ele é um cara tão inteligente, ele tá tipo, quando a Clarice chega, o diretor fala, nossa, toma cuidado, porque eu acho que deve fazer uns 20 anos que ele não vê uma mulher. Né, porque ele tá preso no hospício só de homens, né? É. E ele não recebe vista de ninguém, porque não tem ninguém que... Qualquer pessoa que conhecer ele cortou relações com ele, né? Depois descobriu que ele era um canibal, né? E aí você vê que, pra ele, esse jogo, mas ao mesmo tempo, tipo, é um pouquinho da sabe? Tipo, de criar uma relação com algum outro ser humano, porque ainda assim, tipo, ele não é uma besta completa, né? Tipo, é tentar criar um resquício de laço com o ser humano ao manipular uma caipira como ela, né? Tipo, pra conseguir ajudá-la a resolver as coisas. E ao mesmo tempo você vê, tipo, ela vendendo a alma dela, cara, assim, a pedacinho por pedacinho, cara. É puta. E até onde eu tô disposta a me entregar ao toda a minha mente, né, pra esse cara, todos os meus dramas pra esse cara, pra conseguir prender esse assassino, né? Mas é fantástico, cara. Mas ele fica uma relação que você não entende, cara. Se é de policial com criminoso, de mentor com pupila, né? Ou até mesmo vai elevando até uma questão mesmo de relação de amantes, os dois. Acho que os dois não, por causa que é mais ele com ela, né, cara? Ele cria um fascínio sobre ela e ela fica com uma espécie de pupila dele. Mas, cara, é inacreditável, cara. Não... Olha, Jodie Foster, cara, como Clarice, é lindo. O filme é de uma sutileza, que é um dos pouquíssimos filmes americanos que não tem aquilo que a gente fala que... foda-se, mas é americano. Os caras não podem parar pra pensar. Você tem que dar mastigado pra eles e vomitar dentro da boca deles. Ah, tá. É. Né, você mais não um processo tem... aí. Mais um agora os americanos. Né? É. Obama, chama, Obama. Mas é, cara, a gente já falou, cara, quantos filmes seriam... Eu não falei nada não, viu, Obama? Cara, que os caras, tipo, tá, eu percebi isso. Não, mas um cara daí vai falar, ah, mas você está fazendo isso por conta disso, não é mesmo? Pô, mano, sério, precisava ter uma fala disso? Você não entendeu, né? Mas é muito bom, cara. Anthony Hopkins, assim, espetacular. Ouso dizer como você nunca mais verá ele. Entendeu? Tipo, em nenhum outro filme. É. Eu não vi uma atuação tão, assim, incrível como eu vi no Hannibal Lecter, cara. Bom, vou indicar meu último filme aqui. Eu vou indicar um diretor que está no meu top 3. O filme é o meu filme favorito de todos os tempos. Eu vou indicar, sério? Eu vou indicar aqui Magnolia, de Paul Thomas Anderson. So Faye Barringer was charged with the murder of her son, and Sidney Barringer noted as an accomplice in his own death. And it is in the humble opinion of this narrator that this is not just something that happened. This cannot be one of those things. This, please, cannot be that. O Paul Thomas Anderson é um diretor que consegue colocar como poucos, assim, a discussão de coisas do cotidiano ou da vida das pessoas de uma forma que ele consiga, entre aspas, explicar aquilo na tela, né? Então, aqui nesse filme, no Magnolia, ele traz, com 9 personagens, que a gente acompanha um dia, ele passa exatamente em um dia, a gente acompanha a vida desse dia, desses 9 personagens, que eles moram muito próximos, nunca haviam se visto, ele mora, inclusive, nos arredores da rua Magnolia, lá em Los Angeles, e eles nunca haviam se visto, e por uma questão de destino, ou de coincidência, ou de qualquer outra coisa, que é muito legal que o filme brinca com isso mesmo, com essa questão de destino ou coincidência, e eles acabam se encontrando, se relacionando nos acontecimentos do filme, e nesse período ele consegue tratar pra gente, aí o Du falou que o Hannibal é o ser humano para ele. Para mim, o ser humano é o que o Paul Thomas Anderson mostra em Magnolia, onde ele consegue abordar todos os defeitos e todas as qualidades de vários personagens com características muito diferentes e, ao mesmo tempo, semelhantes entre si e muito parecido com a gente. Assim, a gente consegue achar um pouco de cada um. E abordando temas... como homossexualidade, drogas, violência, questão pai-filho, abandono, estupro e diversas outras coisas assim que ele consegue abordar só nesse tempo, né, desse dia, e abordar de uma forma tão primorosa, assim, tão bela. Eu digo que é o meu filme preferido exatamente porque ele me tocou nessa parte de eu nunca vi uma coisa tão bonita explicando a humanidade, o ser humano e seus defeitos. É um filme sobre defeitos. É um filme sobre defeitos mesmo. E sobre realização. Porque no final a gente vai ter os problemas resolvidos de uma forma até que inexplicável e impossível, né? tão impossível que ele coloca na tela algo impossível pra gente. Dá uma quebrada nisso tudo, de tão impossível que é a resolução de problemas da humanidade. Então, é tão bonito o Paul Thomas Anderson fazer isso pra gente, de uma trilha sonora inacreditável. É, inclusive, o filme foi baseado em uma música que ele ouviu, uma música da Amy Mann, que ele ouviu e pensou em tudo isso, os problemas do que o ser humano passa e tudo mais, pessoal de cada um, né, íntimo e tudo, e as coisas. E é um filme que não é fácil de ver, não. É um drama pesado, é um drama denso, e ainda para ajudar todo esse drama denso, é um drama de 3 horas e 10 de filme. Uau. Então, mas é muito foda, muito foda. A melhor atuação ever, completamente ever, que eu já vi o Tom Cruise. É inacreditável o que ele faz no filme. E a gente tem a Julianne Moore, Philip Seymour Hoffman e vários outros caras aí muito fodas trabalhando no filme. Excelente pedido, filmaço. Pra quem gosta de drama, pra quem gosta de ver um filme sobre seres humanos, filme sobre problemas e resoluções, Magnolia é o filme, cara. Que da hora. É um também Julianne que eu nunca assisti, cara. Julianne Moore, que inclusive é a segunda Clarice. É, a segunda Clarice. No Hannibal. E não foi de propósito. Tá tudo relacionado, cara. Tá tudo relacionado aqui no mundo. É o que ele coloca também pra gente aqui no Magnolia, que na verdade nossas vidas, por destino ou por acaso, estão todas relacionadas uma hora ou outra. É, e também ele toca em assunto, tipo, assuntos complicados de se tratar. Então, assim, se quer tratar bem mesmo desses assuntos, não é pra ser um filme curto mesmo, senão não teria como, cara. Não, ele consegue desenrolar bem, entendeu? É tipo um cara que tá dentro do armário, é um policial muito inseguro, o envolvimento com drogas fortíssimo, relacionamento de amor, relacionamento de estupro, um difícil relacionamento entre pais e filhos, tem dois muito fortes no filme, machismo violento no filme, assim, sabe, uma questão de como o machismo é colocado pra gente na nossa sociedade machista, né? Uhum. É, assuntos fortíssimos, cara. Assuntos pesados, e que ele consegue desenrolar de uma forma muito interessante. Você não sente que faltou alguma coisa, sabe? Por mais que tenha faltado, obviamente, mas você não sente. Ele vai e você fala, putz, é isso, é assim mesmo, te faz pensar, sabe? Te faz refletir muito sobre coisas que você passou, coisas que você vê no dia a dia ou que você tem na sua vida, sabe? Muito legal. Tô cult hoje. Tá muito cult, cara. Mano, os filmes, todos que você passou aí, nenhum deles eu assisti, cara. É que você não ama cult. Você, o senhor... É que você fala de uma maneira burra. É que loucura. Você fala de uma maneira culta. De uma maneira burra, eu não entendo o que você fala. Não. Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Burrice, eu não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra. Apesar que eu nunca gostaria de participar de uma, eu posso dizer que eu sou uma pessoa que acha guerras um lance até muito interessante. Gosto muito também. Ava, Harris. Mano, você desapareceu nas últimas 2 semanas, cara, porque você comprou o Battlefield 4, cara. gosto muito também. Como historiador, principalmente. E o Harry só comprou Battlefield 4, eu diria, porque esse filme existe, cara. Dá pra dizer que sim, porque... Tanto tá explicado que eu odeio FPS, nunca gostei de filme de guerra, e junta tudo. Exato. É, não, realmente. Porque, assim, isso sim, pra mim, não é uma pessoa, cara. eu fugi como um louco do tiro, confesso. Mas eu não penso duas vezes antes de entrar em um FPS, principalmente com temática de guerra. E eu também curto demais filmes de guerra. Assim, eu acho que eu gostei de quase todos, cara. Dos antigões, os mais... Eu ia falar mais recentes, mas recentemente a gente não tá mais tendo tanto. Não, eu acho que saturou. Um outro tipo de... Acho que um tipo... outro tipo de guerra, né? A gente tá vendo, na verdade, assim, o outro lado, né, cara? Tem com o background, a guerra, mas o foco é outra coisa, que nem aquele guerra ao terror. É, o background é a guerra, mas o foco era uma coisa específica dos caras lá, antibombas e tal. É, cara, depois dessa parte, depois de Cartas ao Iodima, cara. Sim, sim. Já fechamos por aqui, né, cara? As duas partes, as duas visões do. É, abrimos com o filme que você falará e fechamos com Cartas ao Iodima. Aí dentro temos milhares de filmes ótimos sobre isso. Sim. E, inclusive, então, o filme que eu vou recomendar para todo mundo que curte também esse assunto de guerra é o classicaço Resgate do Soldado Ryan. Pense que o pobrezinho tem mãe. Ah, doutor, eu também tenho mãe. Você tem mãe, o sargento tem mãe. Merda, acho que até o capitão tem mãe. Bom, talvez o capitão não, mas os outros têm. Ryan, preste atenção, é assim que se reclama. Continue, Jackson. Bom, o que eu quero dizer, senhor, é que se Deus me pusesse com este belo fuzil a uma distância razoável de Adolf Hitler, com uma linha de visão clara, senhor, poderiam arrumar as malas, a guerra acabaria. Amém. Ah, foi brilhante, Patife. Ô, capitão, e quanto ao senhor, não vai reclamar? Não vou me queixar a você, Ryan. Eu sou o capitão. Há uma linha de comando, as queixas vão para cima, não para baixo. Para cima, você reclama comigo... Eu reclamo com o meu oficial superior e assim vai, Eu não me queixo com você, não me queixo na frente de vocês. Como soldados, deviam saber. Bom, desculpe, senhor, mas e se não fosse o capitão ou se eu fosse o major? O que diria? Bem, nesse caso, eu diria, esta é uma excelente missão, senhor, com um objetivo bastante valioso, senhor, e digna dos meus esforços, senhor, mais ainda... Me sinto sinceramente triste pela mãe do soldado James Ryan e estou disposto a dar a minha vida e a vida dos meus homens, principalmente a sua, Ryan, para atenuar a dor dela. Ele é bom. Eu amo ele. Puta que pariu, cara. Morreu pedaço. Harris pegou uma trinca que ele vai tanto Queen, cara. Que filme, puta cara. Puta que pariu, né? Que direção, que atuação, que filmaço. Steven Spielberg. Spielberg no auge. Nossa, cara, puta que pariu. Coisa linda. E também um elenco fudidaço. A gente já tem o Tom Hanks sendo o capitão do grupinho, daquele grupinho simpático. Cara, inclusive é um grupinho simpático cara. Mesmo. Mesmo, cara. Gostei de todos eles, cara. E fiquei com dó de todos eles, cara. É, Vin Diesel está lá, hein? Vin Diesel está lá, exatamente. E, cara, assim, o filme, pra quem não conhece, ele se passa... Se não me engano, ele se passa na época da história, que é o dia D, não é? É exatamente no dia D, né? O início dele é a descida na Normandia. Exato. Mas é impressionante... É, mas é impressionante o que citar, que é o seguinte... É, nunca existiu e nunca existirá algo como o dia D, né? A quantidade de pessoas, tudo que foi feito no dia D. Sim. Aquilo é impossível, não existe mais. E ninguém ousou fazer algo dessa forma no cinema também como o Spielberg, depois que o Spielberg fez. Ah, tá, sim. A mesmo cena porque inicial ninguém teria coragem de fazer mais não, aquilo cara. Ali, cara. Imagem, você não, ok, eu desencano. São inacreditável. Peguem esse filme em Blu-ray, ouçam ele com home theater, cara. Cara, coisa é inacreditável. O efeito sonoro que coisa incrível, cara. Não é à toa ganhou o Oscar. É. E o legal do Resgate do Soldado Ryan é que, tipo... Ele tá contando, tá, mais uma das obras contando o dia D, como a gente já encontrava naquela época, encontramos depois ainda, saíram até séries a respeito daquilo. Só que o legal do Resgate do Soldado Ryan é que tipo, o foco deles passa a ser de um pelotão, que é esse pelotão que o Tom Hanks comanda, e esse pelotão, eles tiveram a missão de resgatar o Soldado Ryan, como o título spoiler, já está expoliando todo mundo. Mas porque... o nome original é o Resgate do Soldado Ryan? Saving Private Ryan. Sim, Saving Private Ryan. Porque acontece assim, existiam três irmãos que foram para a guerra. Quatro. E já teve... Hum? Isso, quatro irmãos. Acho que três, hein? Três irmãos. Eu chuto sete. Não, peraí. Três irmãos já mortos. Exato, isso, ele é o cara. O Ryan quarto. Ah, sim, é. Isso, quarto isso. E aí, e como os caras lá, aquele grupo que fica atrás da mesa enquanto tá rolando a guerra, que sempre recebe as cartas de baixas, eles já estavam vendo, puta, morreu esse fulano aqui da família, morreu esse aqui com o irmão, morreu esse aqui com o irmão. Família a gente viu três, aqui... Família já tava com três bandeiras já. Exatamente. E então os caras chegaram e falaram, mano, tipo, acho que essa família já... meio que já tá sofrendo um tanto demais da conta com essa guerra aqui, vai lá, tira o Ryan que sobreviveu, manda ele de volta pra casa, e essa família já contribuiu mais que o suficiente pra causa. E o foco, então, do filme é isso. É esse pelotão tendo que achar o Ryan no meio dessa puta dessa guerra do caralho acontecendo, porque pra ajudar, se ainda fosse tudo tranquilo, já ia ser um cu você achar um soldado no meio de uma guerra. Pra ajudar, o Ryan, ele tava, se não me engano, no pelotão de paraquedistas. E parece que o avião onde ele tava sofreu um ataque, artilharia antiaérea, e os paraquedistas tiveram que saltar em um lugar completamente fora do que tava planejado. Então, assim, é você procurar o cara em todo lugar com uma guerra acontecendo. E, cara, é fenomenal, tipo, a história é muito boa, você vai sentindo de um jeito bem real tudo que aquele pelotão tá... Não é aquele filme de guerra que, tipo, você vê os caras lá mó heróizão americano, tipo, não, eu tô aqui porque eu quero, vou matar todo mundo, vou voltar pra casa sem nenhum arranhão. Tipo, ninguém que tá lá quer tá lá. Porque é uma guerra, caralho. Tipo, nego não quer. Nego queria estar em casa com as famílias, só que eles estão lá. E, inclusive, quando eles souberam que eles não estão indo para casa, eles tiveram que estender o tempo dele naquela guerra, porque eles estão com uma missão para resgatar um porra de um soldado para levar para casa, cara, é você acompanhar, tipo, as mais diversas, entre todos do pelotão, as mais diversas... os mais diversos sentimentos em relação àquilo. Principalmente quando eles começaram até as baixas. Sim. Puta, cara, é lindo, cara. É muito foda. Esse filme, cara, é maravilhoso. O início dele, né, é maravilhoso, que é o... Sim. A descida dele. E na descida você já vê os membros já que vão se reunir na equipe do resgate do soldado Ryan. Porque até então, o Tom Hanks, né, que é o Capitão Miller, né, ele fala, tipo, é dada a missão pra ele e manda ele selecionar uns homens, né? Sim. E aí ele vai e seleciona esse grupo, né? Um pouco depois, assim, no filme. Mas no começo você vê o médico, você vê o sniper, você vê o cara mais durão, né? Tipo, só dá uma stuff, né? Sim. Você sim. vê eles naquela descida na praia. Nossa, aquele comecinho da chegada na Bahia, lá da praia, cara, assim... É já começar o filme tomando um soco na cara, já. Tomando um soco na cara, cara, você vê, sabe? E ali, é impressionante, com ceninhas curtas, tipo, de 10, 15 segundos de cada um deles, né? Você vê já mais ou menos quais são as funções que eles exercem ali, mais ou menos um tracinho de personalidade. Você vê já o Tom Hanks já assumindo já mais ou menos que não era naquela confusão que tava, você... Cara, as lideranças surgem, né, no calor mesmo do combate. Sim. Né? É ele já tomando mais ou menos a rédea da coisa, já indicando pra onde o pessoal ia, né? Porque, meu irmão, ali era baixa pra tudo quanto era lado, né, cara? Descia 50 caras no barquinho e chegavam 10 até o morro. É, né, cara? Porque, tipo, eles estavam chegando na praia e era aquele esquema usado em vários lances de batalha ou luta, que é o lance do high ground, o inimigo já estava no high ground, já estava preparado, esperando. Então, mano, aquela partezinha da praia foi um mini massacre fenomenal. E a secretária que está redigindo as cartas, já pula para corta essa cena, a secretária redigindo as cartas, ela que percebe, né, cara, que tipo, já morreu três Ryans, uhum. né, cara? E aí, tipo, ela que vai levar pro secretário, sei lá, para quem que era, para dar uma olhada já no que tá acontecendo, que podia ser feito, né? É. E aí você recebe, aí você... Sabe, tipo, cara, esse comecinho, cara, são 10 minutos também, cara, que são fenomenais. Muito perfeito esse filme, cara. Só pra vocês entenderem o que eu falei de... Ele só comprou o Battlefield 4 por causa do Soldado Ryan, né? O filme foi aclamadíssimo por crítica e público. rendeu mais de $500,000 nos cinemas, 11 indicações pro Oscar, levando 5. Uhum. E o filme é de... É um filme longo, né, cara? Pra caramba. É, um filme de 170 minutos, cara. Gigantesco. E é um filme de 98, nossa, certo? 98, cara. Filme de 98. O que nós temos em 99? Medal of Honor, primeiro. O que nós temos em 2001? Call of Duty. E Battlefield, né? O que nós temos em 2003? Call of Duty. Então, cara, eles vieram na onda desse filmaço. Mas é, os games, principalmente esses três, o Medal of Honor, Call of Duty e Battlefield, que saíram várias versões, em alguma versão desses três, dessas três franquias, eles estão recriando isso. E se você assistiu esse filme e jogou esses jogos, cara, você viu... Battlefield de 1942. É. O Medal of Honor também, tem o Medal of Honor que eles recriam também, o Dia D também. Tipo, cara, você vê... por exemplo, eu que curto pra caralho jogar, tipo, mano, eu tô jogando certas partes do jogo, de algum dos jogos das franquias, e, cara, eu estou vivenciando a porra do Resgate do Soldado Ryan. Tá acontecendo aquilo, cara. Ainda mais que você tem nos jogos, você não tá num FPS que você tá sozinho, você tem um pelotão também, você tem um grupo, e começa a ter você vai ouvindo os diálogos, vai tendo as conversas e tal. E, porra, cara, é isso. É realmente, eu acho que o que eu gostei tanto dessa porra desse filme é uma das coisas que, quando eu vi que tem jogos disso, eu fui comprar. É realmente. Pessoal, é isso. Finalizamos então mais um cast totalmente excelente aqui. Dessa vez dando uma enxurrada. Você tá aí, ó, tá chegando férias de fim de ano, você não tem porra nenhuma pra fazer, ou tá pagando Netflix não sabe pra quê. Já tem aí estagenzinha de uns bons filmes pra você caçar. Se bem que o Netflix, a versão BR, eu acho que não tem uns dos filmes que citamos aqui. Mas, enfim, a várias maneiras de você assistir em filmes hoje em dia. É isso aí. O que importa é que a lista tá bem foda. Na minha parte, vocês podem pegar qualquer filme desses três diretores que eu indiquei, porque eu peguei os três diretores que pra mim aí estão provavelmente no top 10, esses três diretores pra mim, e peguei os filmes que eu acho os melhores filmes de cada um desses diretores e coloquei pra vocês, mas podem se deliciar aí, que tem muita coisa a partir desses. Sim, sim. E, cara, atrás, porque, meu, ainda mais que citamos aí, citamos algumas coisas até mais recentes, mas citamos aí bons clássicos, e se nego não viu os clássicos, realmente tá perdendo tempo, cara. Tá perdendo tempo. É isso aí. Corra atrás! Corra atrás. É isso, pessoal. Abraço! Abraço! Falou, até mais. Falou, até a próxima. Tchau, tchau. The freaks, the suspect, they could never love anyone. It struck me Superman, you will come.

a arte da expressão corporal. A honestidade é um instinto natural. Honestidade é controle. Você tem que combinar os dois em harmonia. Não se você tiver só um extremo, você será um homem artificial. E se você tiver só o outro extremo, você se tornará de repente um homem automatizado. A arte marcial tem um significado muito, muito profundo, tanto quanto diz respeito à minha vida, porque como ator, como artista marcial, como ser humano, tudo isso eu aprendi na arte marcial. Na verdade, antes ficou silêncio de novo. Alguém caiu? Estão todos aí? Não, cara. Eu tô de boa, cara. Não, eu também. É que não tinha nada a comentar mesmo no filme do Rick, porque, tipo... Eu não assisti nada, cara. Silêncio como... do silencinho de fundo mesmo. Tipo, dos inocentes. Dos inocentes mesmo. É o silêncio dos inocentes esse, Harris. Ah, não há inocentes nesse call, cara. Ui. Eu, parafraseando uma frase que teve no... Essa vai ficar pro finalzinho, né, do cast, né, cara? É, não existem docentes nesse call. Parafraseando uma frase daquele filmaço do Tom Hanks, o Estrada pra Perdição, que o... Filmão, hein? O velhão lá fala... Nenhum de... Não, quando tá o velho, o Tom Hanks, e eu acho que o Daniel Craig naquele porão, e o velhão fala, uma coisa é certa, nenhum de nós aqui virá o céu.